ligado até o dia todo aí, vai ser o Capitão Aragão. Essa 21, no vento 130 graus, 109, autorizado a colapso 10. A nível de colapso é 10, F6, 721. 49.4, cópia. Afirmativo. Autorizado plano para o Galeão, nível de voo 360 via Peruísque 50. Subida da El, Leda, Bridge, curva direita após a decolagem, cabeceira 10. 5166 é o código, 1208 é o controle. Autorizado para o Galeão 360, conforme a rota do plano de voo. Decola da 10, curva direita da El, Leda, Bridge. 5166 código transponder, 12080 é o controle de saída, Rio 9649. Rio 9649, cotejamento correto, chamo para pushback e acionamento. Chamará. Pode ser na final, língua 5, 74. Pode chamar o controle? Sim, 1208, 405. 208. Tem Zulu, checa trem de pouso, né? 120 graus, 109, autorizado pouso, puxa 10. Tem idade checado aqui. Pode meter 21, decolado aos 34, controle 120, 208. 208. Uma boa tarde, 6721. Controle Salvador, o FDS 6721 decolou na Momo, passa 1400, solicita após 2000, curva direto para Momo. FDS 6721, contato radar, segundo nível de voo 330, sai da Momo. 330, sai da Momo, 6721. Voo 1806, chame Recife, 12685, conforme 12545. Copiado, voo 1806. Subida Puca Caju, curva esquerda após a decolagem, 5173 é o código, 1208 é o controle. Autorizado para Maceió, não copiou o nível, a saída é Puca, transição Caju com curva esquerda, 5173 é o transponder. 1208 é o controle, o voo 924, aguardando o nível. Afirmativo, 350, 350 via Upper Whisky 58. Ok, 350 via Upper Whisky 58, 924, agradeço. Correto, chamo para o pushback e acionamento. Comete. Autorizado plano para Natal, nível de voo 370 via Pezulu 10. Subida Fucas e Par, curva esquerda após a decolagem, cabeceira 10. 5176 é o código, 1208 é o controle. São Zulu, solo às 36, direita, solo no final do nome. Cotejamento correto, chamo para pushback e acionamento. Salvador, é o gol 1394, gente da Lima, autorização de tráfego para Galeão. 1394, aguarde um minuto, copia Galeão. Aguardando. Do Lucros a Alfa via Kilo Paz 3. Autorizado no 0, Eco Lodge 38, controle, 120, decimal 8. 08. Controle Salvador, gol 1754. Gol 1774, contato radar, sudão 390, saiu da PUCA. 390, PUCA, gol 1754. Salvador, FM 7224, tem uma formação de cima de Cogbo, poderia curvar à direita para evitar? Confirme. E o 9649. Cima de Cogbo, pode curvar à direita, um pouquinho mais para frente? Autorizado, objeto 6721. Autorizado, então, frote da presente, pode ser o FM 7221. Negativo, mantenha Cogbo, o F7721. Retorno de desvio então à direita, proa 355 para evitar formações, F7721. Proa 355, F7721, sente. 355, F7721, ascensão 330. Salvador, boa tarde, é o trip 5626, transfere e mantém 1940. Chama o controle. É o trip 5626. Trip 5626, sem identificação. Acionado 0276. Trip 5629, contato radar 63 milhas sudoeste, correção nordeste de Salvador. Vem na proa de Bonf, reporte para descida. 5626, proa de Bonf. Escuta, prossiga. Objeto 6721, chame Recife, 1285, antena 12545. Recife, 1285, antena 2545, web 6721. Pegou Salvador, muito boa tarde, pista 3805, posição número 1, sente da Lima, autorização 380 para Guarulhos. Gente, um minutinho, quanto é Guarulhos? Aguardando, 3805. 1394, pronto, cópia. Pronto, cópia, 1394. Autorizado Galeão, 360 via Pêndulo 10, subida da El, Leda, Bride, curva direita após a decolagem. 5175 é o código, 1208 é o controle. Cruzado 360, pela Pêndulo 10. A saída é da El, Leda, Bride. Após a decolagem, curva à direita, responde 5175. Controle 1208. Tá correto, chamo para pushback acionamento. Chamarei para push acionamento, vou no 394. São 3805, pronto, cópia. Pronto, 3805. Autorizado Guarulhos 340 via Pêndulo 10. Subida da El, Leda, Bride, curva à direita após a decolagem, cabeceira 10. 5174 é o código, 1208 é o controle. Autorizado então no 340 para Guarulhos. Pela Pêndulo 10, da Eleda Bridge, curva direita, decolando da 10, com 74 transponder, 120.8, o controle de saída. Wet, um tempo chegar em estacionamento. Tá pronto já. Tá no portão 11? 01. 01, é que pra mim apareceu 11, tá ok. 01, aguarde um minutinho. Aguardando. Paulo Salvador, muito boa tarde, até 3216, com informação Lima, autorização Fortaleza, pronto para copiar. 3216, autorizado Fortaleza, 370 via Pesulu 19, via Pesulu 19, subida Momo, transição Frote, curva esquerda após a decolagem, 54 no 3 é o código, 1208 é o controle. Autorizado 370 para Fortaleza, Master Zulu 19, saída Momo, transição Frote, decola com curva esquerda, 54 no 3 transponder, 1208 é o controle, Altan 3216. Correto, chama para pushback acionamento. Chama lá, Altan 3216. 754, chame Recife, 1285, Altan 1245. 2855, obrigado. Controle Salvador, 35595. 35595, desce para o nível de voo 050, chegada Mari. Descendo para o 050, chegada Mari, 35595. Boa tarde, o Xené 6141, centro de informação Lima. O Xené 6141, acende identificação, desce inicialmente nível de voo 150. Inicialmente 150, idêntico, 6141. Chamarei lá para prosseguir, tá, Gustavo? Previsão para o TAN 3805. 30 segundos. Muito obrigado. Alfa Tango Tango está autorizado ingresso, cruza a parte principal e prossegue táxi Lima, Mike Quebec. Na Quebec chame a torre 186. Nível de voo 060. 060, 6141. Autorizado por gestionar, chama para emitir táxi. Chama para o táxi, 3205, livre para o chuveiro também. Só confirmando, portão 1, né? Afirmando. 35 metros, minha guarda descida. Guarda. Tomei um minutinho, completo. Salvador, Papa Romeu, Romeu Bravo. Prossiga, Romeu Romeu Bravo. Já se vai decolar de computador. Tio, por favor. Mantém as condições de usar de 500 pés, que é na Gama 015, repartir os óculos locais de pouso. Bravo. Pronto, cópia. De voo 070. Para o 070, 5626. 186, prossiga na Quebec, e na Quebec chame 186. Do pátio 3 com o pátio principal, aguardando. Toque 1924 no 10 para o posicionamento. Aguarde. Mike Juliette, Romeu, autorizado Salvador, Salvador, 500 pés, litoral sul, vai para Liberdade, acionando o código padrão 0115, chama o controle 1908. DP562, salve velocidade de escada. 5-0. Tem subida para 2-1-0-9-5-5-6-2-6, número 3 na aproximação. Reduzindo para 2-1-0-9-5-6-2-6. 2-0-0, vai prosseguir direto em roda, subida árvore após árvore, elefa, curva à direita após a decolagem. 5-4-2-2 é o código no 2-0, aguenta o controle. Autorizado ao nível 200 para Vitória da Conquista, saída Arboa Elefa, primeira curva direita, 5422 é o nosso código, tomará o controle após a colagem do 20.8. Correto, para posicionar. Para o pushback, estamos juntos. Tem condições de ingressar no pátio principal e utilizar a minha Lima? Todo autorizado a cruzar a pista 17, ao estacionar no pátio 5, frequência livre. Após temos um autorizado a cruzar o pátio, você já liga a máquina Quebec Chimetor para cruzar a pista 17. Para Quebec, acionamento agora 394. 394 no 5, o número 2 aguarde. Sombra. 255, limitado, confirme qual de Sintra. Limitado pela magnética 140 de Sintra, trip 5626. 255, limitado 140 de Sintra, trip 5626. Canal 94, uniforme, velocidade de escada. Momento 2509. Então 3805.0. 00 mais, vou chamar 6141. 2009 agora, 6141. Nome de colada Cinto 2, time controle, 120.8. 208 para 649. Grupo 5595, desce para 2000 pés, QNH 015, autorizado final de lança, parte estabilizada. Descendo para 2000 pés, com 1015, o trip 5595. Estacionar 6141, desce para 3000 pés, QNH 015. 3000 pés, 1015, 6141. Salvador, boa tarde, é o Rio 9649, decolou, está com roda direita. Rio 9649, contato radar, sinal 360, saída da EL. Saída da EL, é 9649. E cumpriu a sua, você pode falar do salto. Autorizado a decolagem, encontrará a palavra do salão. No ponto de espera da 10, está 3805 pronto. 1205, autorizado alinhar e decolar pista 10, vento 110 graus, 08 mais. Autorizado alinhar e decolar, tô 3805. Ok, Sierra, confirma o pátio e a pista aqui deseja decolar. Ok, estamos no pátio 5, com 3 horas de 3 horas e 5, alternando Aracaju. É colador 17. Gente, agora só um minutinho para a coordenação, Mike Fox, só tem livre acionamento. Pode ser. A gente vai acender até qual nível após a decolagem? Faremos uma subida instrumento, aproximadamente até 3.010. Ok, sim, só um minutinho para copiar. Ok. Solo falado, 5-4, adicional da trip, no pátio 3, para puxa e acionamento. Estou usando o pushback acionado, 3.10, mexe no táxi. 3-0, puxa, estacionamento, torçar 3-2, não mete uma. Informação? Confirme trip. 3, fala, puxa, acionamento. Cruzado trip, puxa, estacionamento, não pode puxar no táxi. Agora para o táxi. Proa 220. Sim. Confirme puxa. Cruzamento no 735, é para jogando pista. Vou acabar a final para pouso. Você vai sair para o Roberto Cabral. Salvador, o voo no 924 para o táxi com 135 a bordo, 2 horas e 14, alterna Salvador. Trip 5626. Colando o quanto? 135 a bordo, 2 horas e 14 de autonomia, alterna Salvador. Ok, voo no 924, autorizado táxi. O Palmeiras pode principal, pode seguir o Boeing da companhia. No ponto de espera, chame todo no nosso decimal, meia dúzia. O altinho entre 1015, por favor. Autorizado táxi, vai seguir companhia, torre no ponto de espera, voo no 924. Autorizado. Confirmo para o 6141. Volta para 2000 pés, autorizado sinal LS, aponto estabilizado, Oxalé 6141. Ok, 2000 pés, 6141, repórter estabilizado. Controle, está 3805. Está 3805, contato radar, subão 340, saída da Dael. 340, pode voar a Dael, está presente? Autorizado. Voando da Dael, está 3805, obrigado. Trip 5626, para interceptar o curso do localizador, curva à esquerda, proa 155. Esquerda 155626. Trip 5595, estabilizado em LS. Trip 5595, completo final de semitorre, o número de cima meio. 1865595. Controle, papapá, Mike Slant Chomel, tá no através do parque de Pitossu, está autorizado para direta para a Liberdade. Obrigado, Mike Slant Chomel. 595, traz o Globo Estado, autorizado pelo Globo Estado 10, vento 1, 10 graus, 08 mais, Canengal, 10, 15. Autorizado, pouso na 15, trip 5595. Solo Salvador, trip 5489 para o táxi com 38 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna Sierra Bravo, mais quilo. Mais. Reduzindo 80. Para 2000 pés, autorizado sinal LS, aponto estabilizado, tudo graça, até a volta. Para o táxi, o TAN 3296, o POV é 85, 6 horas e 8, João Pessoa. 3296, táxi ainda no ponto de espera, torre no longe da Chimão 62 no ponto de espera, vai táxi Índia, o TAN 3296, 1015. Obrigado, sinal, ok, para 2000, 5626. 17. 360 pela esquerda, reportará interceptando o meu auto. 5595, informa o tráfego, Bravo 962 Papá, fazendo 360, nacional da 17, 90, interfere com seu pouso. Ok, grato, gente. 5595. Sinal 941, completo sinal, chame torre 1 minuto, decimal meio. 386, boa tarde. Dando autorização. Fox Serra, está autorizado o voo local, Salvador, Salvador, conforme combinado, da Coma da 17. Inicialmente cumpre o perfil da saída Coral, ascendendo até o nível 0, até 3 mil pés. Controle opera em 120, decimal 8, acione no transponder 0157. Aceite, autorizado conforme solicitação. Decolador 97, cumprindo o perfil da subida Coral, 0157 transponder, controle em 20, 120, decimal 8. Já acionado, pronto para o baixo, ponta perto mais, controle Serra. Mike Fox Trot Serra, com o treinamento correto para o táxi, chame a torre em 1182962, entregado em 15, bom voo. Canalé 315, despara o nível de voo 060, chegada à mão. 060 na mão, chame a 315. Puxa. Gente, opa. Papel do móvel, Trot Serra. Mike Fox Trot Serra, liga sinal repasse táxi. Microfone está certo, autorizado, táxi, reporte para ingresso na 17. 60. Nível 360 autorizado com o Wesley, peso Luno 6, o copo está 90, saída da El, Vida, Vida Bridge, 1208, controle 5423, voo 1333. Correto na 333, chantar o pushback acionamento. Claro. ...595 no solo 01, de pista pela direita, chama solo 1219. Vai livrar, chamada solo 1219-5595. IP5626 está estabilizado o curso localizador. IP5626 com a aproximação, aguarde pista livre, cheque sem esposo. Checará. CNM 1141, vento 130 graus, 10 nós, autorizado pouso, pista 10, vento 130 graus, 10 nós, que é negócio no 0125. Ok, livre pouso, 6141. Reta terminal da 97, Romeo Oscar. Romeo Oscar, faça 1360 pela esquerda, nós temos outra aeronave passando no marcador externo nesse momento. Gente, Oscar. 35595. Visual adulta 3216, decolve a interseção. Pelo meio, mantém o ponto esperado a 10. Leandro 41, no sala 02, em pista da direita, chama sala 1219. 1219, meia 1 4 1. 0513, chama 251, 3325. 251, 3325, 3225. 2 mil pés, autorizado ILS, o portal estabilizado.